Thank you. posição, voe direto para a posição pelo, desce para 4.010, tenha down de 009. 0, chama o posto de Salvador, que continua 2-0, 2-0. 2-0, 8-0, Lima de Agosto. Go 1759, after crossing flight level 150, complete resistance to 209. 11 cruza direita para 280, o limite será radial 290 km. Radial 280 km. Essa informação, traça de posição de 2 horas, 9 minutos e meia, o mesmo está em percepção, mas agora o procedimento para aproximação para Salvador, é o R2, 320, está sendo 3.010, em descido, para 2.010. Essa nota 25, informa traça de posição de 11 horas, 7 minutos e meia, rumo noroeste, é um carro 550, passando 2.010. Deixa eu ver o completo final, seus atores, que estão estudando 8, decimal 95. Pelo meio de 20 a gol, fico de direita, abriu a 3, 2 horas, seu limite será localizador. Completo curva direita para a Jari 55, reporte estabilidade. One 759, a distância de área de 3,000 km/09. Direita, mantenha o escuro, a alto, mantenha o tenha me escuta e bota pronto para decolar, já estou na 009. Yeah. avenida São Bruno, transição ótima. Decolada a 509 direita, código é o 5261, controle Salvador em 120, deixa uma ajuda. frequência do 2658 ao término de linha de sinal zero. Na posição de bom dia, estando de identificação, dois direto para a posição estável. Desça para o nível de voo 050. Para 3.000 pés, sinalão no 0.0. Fórmula 2080, controle Salvador. Fala não, 71, bom dia. Controle Salvador, mais uma chegou ao 971. Salvo 1. Pro 971, bom dia, contato com o Radar, gostaria de dizer que 2360, após o 2 meu direto para a Leda. Ok, tudo bem, 2660, 2000, pro de Leda, pro 971.